Serra, Tango Delta, bom dia. Ilhéus, confirma o nível solicitado? Tente mais um instante com a Serra, Tango Delta. Seguinte. Tango Delta, 120, pronto, cópia. Oceano, Tango Delta, autorizado, Ilhéus, nível 120, decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0260, controle 119.35, torre 118.95. Tango Delta, cotejamento correto. Confirma parte, parte 5. Gente, para acionamento de táxi, chame torre 118.95, certo, Tango Delta? Bom. Certo, Tango Delta, livre acionar, chame táxi. Delta. Bruno 61, bom dia, Delta confere. Guarulhos, pronto, cópia. Pronto, para cópia, você. Para a Copa Guarda. Delta, autorizado o ingresso na 1725, reporte a linha do pronto. Autorizado Guarulhos, via Pizilona 0, após Tabaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5141, controle 119-35. Controle 1-1-9-3-5. Número 1, cotejamento correto, no 9, chame pronto. Vai, pronto. Estou 1-1-6-1, qualquer posição. Delta, Delta, vento 140 graus, 069, autorizado decolagem 17. Atlanta, Delta, decolagem 21, controle 119.35. Galá, 3.6. 3601, São Paulo, pronto, cópia. Aqui, 3601, autorizado São Paulo, via peso Luna 0, após conforme rota. Nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5142, controle 119.35. Correto no 1-0, reporta pronto. Logo 1-1-6-1, no 9, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama de táxi, 1-1-6-1. Autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-1-1-1. Segue baixo. 1.0395, estado 0119. 1961, obrigado, 1.1. Alinhado, alinhado, decolar, pistão 90, vento 130, grau 05 nós. matrícula 231, controle 1192, sinal 35, mão 1. Sinal 35, graças a Deus. Ajuste 1011. Oxalá Táxi.